Essa machuca demais, hein, Gilmar? Essa é doida. Mal eu dormi e você chegou, me abraçou e falou: eu te amo. Tava tão linda, literalmente a mulher dos meus sonhos. Covarde como sempre me beijou e disse que eu era especial. Depois você sumiu da minha frente, igual fez com a gente na vida real. E todo dia eu tento te tirar da mente. Falo que eu não amo, mas sinceramente, quem que eu tô tentando enganar? E todo dia eu tento te tirar da mente. Falo que eu não amo, mas sinceramente, e aí? Quem que eu tô? Se nessa vida minha vida é sua, só na minha ideia. E mal eu dormi e você chegou, me abraçou e falou: eu te amo. Tava tão linda, literalmente a mulher dos meus sonhos. Covarde como sempre me beijou e disse que eu era especial. Depois você sumiu da minha frente, igual fez com a gente na vida real. E todo dia eu tento te tirar da mente. Falo que eu não amo, mas sinceramente, e que eu tô tentando enganar. E todo dia eu tento te tirar da mente. Falo que eu não amo, mas sinceramente, e que eu tô tentando enganar. Quero ouvir vocês. Vamos lá. Vem, vem, vem. E todo dia eu tento. Vem, vem, vem. E todo dia eu tento te tirar da mente. Falo que eu não amo, mas sinceramente, e que eu tô tentando enganar. Se nessa vida minha vida é sua, quem que eu tô tentando enganar? Nessa vida, minha vida é sua. Valeu! Valeu.